que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Adolfo Macias. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, você já sabe, são 2 horas de rock and roll pra você curtir tudo que você tem direito, mais um pouquinho, tá ok? E olha, hoje a programação tá bem diferente do que a gente vem mostrando, tá? A gente tava mostrando mais os clássicos e hoje a gente vai tocar últimos lançamentos, últimos álbuns, tá ok? Tem Black Sabbath, tem Deep Purple, disse últimos álbuns, hein, cara? Deep Purple, Black Country Communion, você tá ouvindo, foi o Black Sabbath de Purple, pois é, isso mesmo. O último álbum do Black Sabbath lançado agora, que o Ozzy teve no Brasil e o Bundão que tá falando aqui não foi ver. Trezentinha a entrada, meu amigo. Olha, tem Hell Yeah, essa banda é de um dos integrantes do Pantera, cara. Teve o guitarrista morto agora também recentemente, tá? Megadeth, Crocus, Mr. Big, Red Lamb, Rob Zombie, que teve no Rock in Rio, Saxon, Slash, Smokey Fingers, Taylor Swift, Suzy 4, é isso mesmo, Suzy 4, lançou o último álbum ainda agora. Ten Years After, Ted Nugent, Outlaws. Bom, o resto você vai conferir comigo aqui, ok? A gente começa com ele, cara. Ele que inventou praticamente, ele sozinho não. Ele e a turma dele, né? Ele e o Black Sabbath. Eles inventaram o heavy metal. Você pode torcer a cara aí, tá? Torcer o nariz, mas eles foram eles que começaram essa história do rock pesado. Basta ouvir o álbum Black Sabbath de 69, além de ser uma boa ideia, é um ótimo álbum, tá? Ouça e diga se eles não inventaram o heavy metal. Vamos lá então, com a formação quase original, faltou só o baterista Bill Ward. Eu até hoje não entendi por que não colocaram ele na fita aí, mas tudo bem, deixa quieto. Black Sabbath, Age of Reason, vamos lá. a big black hole, full of ambition. You're a rock and roll star with a killer condition. You talk so cheap, but I heard it on the grapevine. You better soon watch a river, you'll be walking on a flat line. Yeah. call you angel of fear. Você que é fã do Halloween, cara. Halloween, você ouviu aí, Asshole. S-roll é babaca, escroto, mané. É a gíria americana, S-roll. A tradução literal não posso dar pra você aqui, não. S-roll, deixa quieto. Tá? É do último álbum lançado agora, recente. Destruction também, Carnivore. Chicken Foot, cara. Chicken Foot, o álbum. É o segundo álbum que chama 3. O nome do segundo álbum é 3. Agora não me pergunta por que não, cara. Coisas na cabeça desses malucos aí, ó. Joey Satriani, Sammy Hagar, Mike Anthony, Chad Smith. Consegui lembrar o nome do cara. Chad Smith é o baterista do Red Hot Chili Peppers. Aliás, Red Hot Chili Peppers estiveram no Brasil aí, né, cara? Só que isso aí não é a nossa praia, não, tá? Nossa praia é rock and roll. E Red Hot é pop. É, a batida pop, meio swingada e tudo, tem nada a ver com rock. Bom, Black Country Communion de Glenn Hughes e Joe Bonamassa, meu amigo. Joe Bonamassa já saiu daí, mas deixou esse álbum maravilhoso aí que a gente tá curtindo. Man in the Middle, Deep Purple, álbum novo saiu agora, Hell to Pay, com 3 da formação original, né? Ian Gillan, Ian Pace e Roger Glover. Faltou, né, John Lord, que faleceu agora, e Rich Blackmore, que ficou rico, agora tá gravando só música, como é que é mesmo? A clássica. Ele e a mulher dele, agora estão fazendo só música clássica. Pirou, né, cara? E a primeira foi Black Sabbath, Age of Reason, do álbum 13, ou seja, do álbum 13. Aí, ó. Bom, essa foi a primeira sequência pra você. A gente vai pro break e volta. Tem muito rock and roll por aí. Então, sai daqui. Classic Rocks. A gente tá rindo aqui porque é o seguinte, ó. Final do ano tá chegando aí, a gente vai ter o Classic Rocks especial de Natal e especial de Ano Novo. Tá falando pro Marquinhos aqui pra meia-noite de Natal lançar o programa. Meia-noite, Papai Noel vai chegar com Rock and Roll mandando ver. É, malandro, ele já entra já no esquema. Fala que as zoeiras não acreditam aí, ó. Oi? Fala que as zoeiras não acreditam. Entendi. Fala que as zoeiras não acreditam. Não, não é zoeira não, cara. Não é verdade não? Meia-noite não. Não, meia-noite não, gente, pera aí. Eu falei meia-noite, mas eu tô brincando. Esse olho aqui vai deixar de ir até na missa do galo. Nem sei se tem mais isso hoje em dia. Bom, não, vai ser no dia de Natal, no horário normal, né? Horário normal, 2 da tarde, tá? E no dia 31 também de dezembro, outro também, especial pra você do... Esse vai ser dia primeiro? Melhor ainda, você vai começar o ano novo ouvindo rock and roll, cara. Dia primeiro, 2 da tarde. Não importa que dia de semana vai cair, não, tá? Esquenta a cabeça, não. Bom, a gente vai aqui pra segunda sequência pra você, começando com a banda. Eu acho que era o guitarra. Não sei se foi o cara que morreu agora do. Deve ter sido o cara que morreu agora do Pantera, mas não tenho certeza. A banda é Hell Yeah. É isso mesmo, Hell Yeah. Você vai ouvir Drink, Drunk, Drunk. Vamos lá. Yeah! assassins that we showed up here. Buy out, body and kick some ass. Rubber almost out of beer. That's not a good reason that we showed up here. To body and kick some ass. Rubber almost out of beer. We'll be right back. Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn. Motherfucker, rock, motherfucker, rock, motherfucker. ver, meu amigo. Fire! É o Saxon! Wheels of Terror! Gostou, né, cara? O Rob Zombie, olha, ele teve no Rock in Rio. Agora eu tava de bobeira na televisão. Apareceu aquele doido, eu falei, quem é esse maluco, cara? Aí fiquei vendo o show do cara, o show até que é maneiro, que ele mistura a batida eletrônica também, Joaquim. O rock and roll com batida eletrônica, mas essa música aí não, essa aí é totalmente rock and roll. Mas ele mistura e fica uma coisa legal. Eu gostei do som dele. Ele é também diretor de filmes de terror, de zumbi, tanto é Rob Zombie, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não. O anterior foi Red Lamb, também uma banda que faz um rock and roll super maneiro, Runaway Train. Mr. Big, cara, tá na estrada há muito tempo. É, Once Upon a Time. Muita gente conhece o Mr. Big com as baladinhas dos anos 80. É, aquelas baladinhas que foram tocadas em novela da Globo. Fazer o quê, né? Mas eles fazem rock and roll. Crocos, também a banda dos anos 80, que voltou a gravar agora. Hallelujah, Rock and Roll, Megadeth, último álbum Burn. E Hell Yeah, Drink, Jack, Drunk. A gente vai pro break. E eu volto com o novo álbum do Slash, hein, cara? Não sai daí. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks, da RioSulRádio.com, todo sabadão, cara. Delay, como diz a galera, é delay, 2 da tarde, tá? Aumenta o som, não importa se você tá ouvindo no seu aparelho de som, no seu Walkman, no fone de ouvido no celular, não importa onde você estiver ouvindo. Arregaça essa bagaça, meu amigo, que rock and roll baixinho não combina, valeu? Vamos pro novo álbum agora do Slash com No More Heroes, vamos comigo. one you wanna see them all. Born to be bad, living to ride, a rebel gypsy to the day I die. Eu sou meio maluco porque eu gosto dessas músicas de Southern Rock, esses rocks que são feitos lá no sul dos Estados Unidos, Southern Rock, tanto que o nome tá dizendo, né, Adolfo? Southern Rock. Outlaws é uma banda que surgiu nos anos 70 também, eu curtia, tinha aquela, um chifre de boi na capa assim enorme, mas naquela época, cara, não tinha tanta facilidade a gente conseguir os álbuns, os vinis que a gente comprava, era difícil, ou então você tinha que ter grana pra ir no Rio de Janeiro, lá na Moda Sound, Copacabana, e pagar uma baba num álbum só. Você emprestar pro amigo, ele mandar arranhado. Agora, se você emprestar um álbum importado nos anos 70, você tem que levar porrada, porque você é um mané. Pô, brincadeira, fala sério, eu não emprestava, meu amigo. Mesmo assim, perdi um monte. Bom, você ouviu aí de Outlaws, Born to be Bad, Ted Nugent, Still Raising Hell. Team Raising Hell. Não, o Ted Nugent, esse último álbum que ele gravou foi em 2007, cara. Tá faltando um novo aí. Tem a Zephyr, que a gente perdeu agora o Alviri há pouco tempo. Guitarrista, a gente fez até aqui uma sequência do Tenia Zafta pra vocês, já tem tempo, tá? A Think It's Gonna Rain All Night no último álbum aí, Suzy Quattro. É, Quattro. Tem que rolar a língua mesmo, é meio fresco mesmo. A gente fala Suzy Quattro, que a gente tem mania de aportuguesar, né? Essa baixista aí que nos anos 70 inspirou muita gente, aliás, o The Runaways, aquele grupo de mulheres, da Anita Ford, Joan Jett, se inspirou na Suzy Quattro, tá? É Girl Like Me, o último álbum lançado agora em 2011, Stage School também, álbum lançado agora em 2013, cara. Look Now for Caroline, teve também Smoking Fingers, Over the Line, Slash. Slash não precisa falar nada dele, né, cara? Tremendo de um guitarrista, No More Heroes. Bom, a gente queria mandar um alô aqui pro Felipe Quinta, da Rádio Noite FM em Portugal, meu amigo. Tá ouvindo a gente aí, ó. Um abração pra galera aí, pros irmãos aí de Portugal. Lisboa, cara. Ah, terrinha, pá. Terrinha boa. Rock novo de primeiro, pá. Ó, brincadeira, tá, Felipe? Você sabe que brasileiros e portugueses são realmente irmãos mesmo, tá? Até em curtir rock and roll, ele também curte anos 80, né? Tem um programa de anos 80 na Noite FM lá em Portugal. Sucesso pra você aí, aqui a gente também curte. Daqui a pouquinho você vai ouvir aí, a partir das 6 da tarde aqui na Rio Sul, né? O Flash House com o DJ Marcante, tá? Ele já tá acostumado a ouvir já. Ele é DJ. Ah, então ele já sabe, ele é DJ também. Então é gente boa. Eu também sou roqueiro, também sou DJ, Marquinhos também é. Não adianta. Quem passou pelos anos 70 e 80 viu, gosta de música, virou DJ. Um abraço também pro Luiz Gunning, cara, lá de Salvador. Que gostou aí do especial da Iron Maiden. Uau, foi difícil fazer aquilo, hein, Luiz? Não é brincadeira não, cara. Escolher, selecionar músicas do Iron é difícil, porque tudo é bom, cara. Esse aqui é o problema. Bom. O problema agora é o seguinte, Marquinhos, eu tô indo pro break, voltando do break. Tô indo pro break. Vocês veem como é que eu fico perdido, né? Bom, a gente vai e volta com White Snake, meu amigo. Último álbum do White Snake, não saia daí. Classic Rocks. É, rapaz, meu pai sempre dizia que tem um santo que protege os bebuns. É sério mesmo, cara. É. Na minha rua ela tem uma ladeira de quase 45 graus assim, ó. Tava falando pro Marquinhos aqui, ó. De vez em quando para um bebu na esquina e se cisma de descer. Ah, rapaz! Ele tem que jogar âncora no poste assim pra segurar. Opa! Não, é brincadeira, cara. Quase 45 graus, eu sei. Quase em pé, tá? Na época que eu bebia, cansei de dormir deitado na casa da beira ali, ó. Vizinho ligado pro meu pai. Ó, seu filho tá deitado aqui na ladeira aqui, ó. Porque o bebum é teimoso, né? Primeiro que ele já fala que nunca tá bêbado. Aí olha pra ver, eu vou subir. Ah, malandro. Pra subir santo não ajuda não, meu amigo. Mas pra descer é uma beleza. Desce que desce. Bom, gente, ó, chegamos aí, ó. Na última sequência do programa de hoje, cara. White Snake é a última, não? O que a gente tá fazendo aqui? Vai anunciar a primeira sequência. É a última. É a última sequência mesmo. Eu. Ei, rapaz, o cara aí. Falando em bebum aqui, ele ficou de tabela. Bom, a gente vai começar a última sequência com White Snake e James Coverdale com Steal Your Heart Away. Vamos lá. Classic Rocks. I was born with an empty pocket. Down through time.

tell you how it feels. Pois é, a gente fechou com nada mais, nada menos do que o Kiss, cara. É isso mesmo, eu quis que o Medina trouxesse ele, mas ele não trouxe, cara. Trocadalho horrível, tá? É, como eu digo aqui, um trocadalho do carinho esse. Tem nada a ver, cara. Nem sei por que, deve ser porque tá no final do programa, cara. Pois é, mas olha, estão fazendo enquete aí pra ver qual banda de rock a galera tá querendo trazer. E tá dando aí CDC na cabeça, CDC. Mas eu preferiria CDC e Kiss, cara. Eu já assisti o Kiss em 83 no Maracanã e o CDC em 85 no Rock in Rio, em pleno mês de janeiro. Eu não tenho certeza se foi em janeiro. Foi isso mesmo, foi dia 19 de janeiro de 1985. Não esqueça a data, tá? Meu cérebro cozinhou legal naquele calor. Mas tinham vários chuveiros assim pra galera ali embaixo. Eu tomei banho direto, né, cara? Botei minhas coisas dentro de um saquinho plástico, amarrei, fedendo a calça. Já era, meu amigo. Deixa quieto. Bom, você ouviu aí Hallelujah, do último álbum Monster, né, do Kiss. Aerosmith também, o último álbum Freedom Fighter. Fez um showzaço agora no Brasil também. Accept Stalingrad, ZZ Top Chartreuse, Wishbone Ash, cara, outra banda antiga. Heavy Weather, do último álbum lançado agora. E Whitesnake também, do último álbum Steel Haraway. Valeu? Esse foi mais um Classic Rocks. A gente deu assim uma de chabada, assim, pra já tá na sequência só de clássicos, mas semana que vem a gente volta. Semana que vem tem coisa boa pra você aqui. Fica atento, ok? Olha, domingão não, sabadão, quase domingo. É, já quase de noite já, meu amigo. Quase de noite é exagero, né? São 4 horas da tarde, cara. Não, daqui a pouquinho tem o Fresh Dance. Como é que é? Fresh House, tá? Com o DJ Marcante. E à noite, meu amigo, a noite é uma criança. Trate bem a noite, tá? Cuide bem dela, troca a fraldinha dela. E se for sair e for beber, meu amigo, eu sei que você vai beber mesmo. Não dirija. Valeu?